alegria vai passar. Fantasiado na esquina te espera. Se está parado do outro lado, vem pra cá. Balance, balance, balance, balança. Quando está quente eu toco reggae pra acalmar. Quando está frio eu toco frevo pra esquentar. Se está parado do outro lado, vem pra cá. Se faz calor eu boto a tanga e vou pro mar. Olha o caminhão da alegria vai passar, espalhando o gosto de energia pelo ar. Francisca conhecida como Chiquita Bacana, não pode ouvir o som de uma guitarra baiana. Bota fantasia, se perfume, vai pra rua pra pular. Pula, pula, pula, pula, pula. Cadê você que não tá lá? Cadê você? Venha pra cá. Cadê você que não ligou? Cadê você, meu grande amor? Cadê você? Vem na vai passar, fantasiado na esquina te espera. Se está parado do outro lado, vem pra cá. Balance, balance, balance, balança. Quando está quente eu toco reggae pra calma. Quando está frio eu toco frevo pra esquentar. Se tá na chuva tô querendo me molhar. Se faz calor eu boto a tanga e vou pro mar. Olha o caminhão da alegria vai passar. A mãozinha pro lado e pro outro e vai espalhando o gosto de energia pelo ar. Gritou! Francisca conhecida como Chiquita Bacana, não pode ouvir o som de uma guitarra baiana. Bota fantasia, se perfume, vem pra rua pra pular. Pula, pula, pula, pula, pula. Cadê você que não tá lá? Cadê você? Venha pra cá. Cadê você que não ligou? Cadê você, meu grande amor? Cadê você? Vem namorar. Cadê você? Vem me beijar. Cadê você pra balançar? Cadê você? Cadê você? Levanta a mão e sai do chão, galera! E aqui desse lado também, levanta, sacode, sacode pra ficar bonito. Cadê você que não tá lá? Pra cá. Cadê você que não ligou? Cadê você, meu grande amor? Cadê você? Vem namorar. Good job.